A situação permite correr sem ser pra fugir, querer sem ter que pedir, fazer ao invés de assistir, repetir se necessário, sem medo de admitir quando errado tô. Encare e vou, porque outra chance há de surgir. Tem dias que dá vontade de sumir, se esconder do mundo. A realidade é que eu só posso depender de mim, pra fazer por mim ou pra lutar por todo mundo. Reformular pensamentos a cada verso, perpetuar o certo mesmo que isso traga dores. Meus valores em comparação com minhas cicatrizes são equivalentes. A cada tombo uma lição, cada nova questão meu universo entra em crise. Cada solução que surge exige um brinde. No dia em que eu não tiver mais com que me preocupar, talvez sejam os dias mais tristes que irei viver. Não vim pra derramar mágoas, beats não merecem isso. Vim dar orgulho pros meus agora e vivo. Gueto canta comigo a plenos pulmões, rompem-se grilhões que mantém presos sonhos e corações. Faz parecer que é certo isso. Se eu não prossigo, quantos mais vão se perder por isso? Poucos vão estar comigo, eu nem ligo, sigo e venço. Convenço de que é foda, mas compensa. Maior das minhas proezas, compartilho em poesia, queimando igual azia na ressaca dos teus bons costumes. Entre outras culturas que estruturam vitrines, o meu tom de pele escuro impede que eu faça só música. De forma lúdica eu me posiciono, eu não me condiciono, e isso é o que me tira o sono. Talvez essa seja a única ou a última chance. Eu só vou saber se eu me propor a correr o tempo todo, viver o tempo todo, sonhar como se fosse comum, almejar aquilo tudo que não ilude a mente, não influego e não engordo o bolso. E viver não é só isso.